gente vai chegando, bora começando desse jeito. Soy el fuego que... Joga o bracinho pra cima, a mãozinha pra cima e bora detonando na batida, detona na batida, detona no batidão e bora sacudindo. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. E só quem tá solteiro bota o bracinho pra cima. E só quem tá solteiro bate na palma da mão. E bate na palma da mão, na palma da mão. E bora que o gordinho pressão chegou. Com a bunda mais bate, com a bunda mais dura. Com a bunda mais bate, com a bunda mais dura. Aí o nosso amigo Thiago e a nossa amiga Mireia já estão no circuito com a gente aqui no live. Thiago e Mireia. O nosso amigo Piaba também tá aqui do ladinho. Bora Piaba, Piaba, Piaba. Olha o Benevides por ali, bora Benevides. E bora que é pressão, e bora, bora que é pressão no batidão. Depois que eu conheci uma dela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. E aí? DJ Lohan que tá tocando. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro dar. E o nosso volume reduzido pra você. Namorar pra quê? Na mão. Namorar pra quê? Prefiro dar solteiro que eu sei que elas vão querer. O nosso amigo Barno também tá por ali, só na manha, papai. Solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que elas vão querer. Bora que é o gostinho detonando o batidão assim. Eita, gordinho danado! Estremece, gordinho! O nosso Magnésio Gulai chegando aqui no Bar do Edilson. Aqui na Bacabeira, bora Bacabeira! Bacabeira. Próximo sábado estaremos lá no Floresta Clube, a Nani Deu, Floresta Parque. Aí vai ser o lançamento do novo Magnésio Gulai na pressão. O pá tá no circuito, meu irmão! Meu irmão. Não alivia, maninho, vai! Vai, toma, toma, toma! Vai, toma, só gostoso, vai, toma! Vai, toma, só gostoso, vai, toma! Vai, toma, só gostoso! Tô possuído agora! Atenção, meu cabeça! Só pra gente começar na pressão! Faz o caqueado e fumo baseado. Faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. And treat you right. Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? Olha só, gente, detalhe muito importante, viu? Tá gravando ao vivo! Deixa na batida, deixa na batida, deixa no batidão, e deixa no batidão, e joga a mãozinha pra cima, a mãozinha pra cima, e bate na palminha, na palma, na mão, assim como é que é. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Tá tocando e tá tocando e ele vem chegando na pressão assim. Pega a controladora, pega a controladora, pega a controladora. Já tá aqui ela, que faz o caqueado, faz o caqueado, que faz o caqueado, que faz o caqueado. Pega a controladora, pega a controladora, pega a controladora, pega a controladora, e faz o caqueado, e faz o caqueado, e faz o caqueado, e faz o caqueado, e no caqueado, faz o caqueado, vai que vai no caqueado, bora que bora no caqueado, assim no caqueado. No meio do pitio, no meio do pitio. Mas a parada é essa aqui, ó. Curioso, bico doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu carimbó. Foi berequete, verê, foi berequete, verê. Na pressão! E a galera já chegando junto com a gente pra curtir o nosso Magnético Light aqui na Bacabeira. Bardo Edinho, seu irmão, vem te embora, então. Deixa na batida, deixa na batida, carimbó, carimbó.